A inveja é o mal que atravessa vários séculos, desde os tempos de Jesus Cristo até os dias atuais. Para os guerreiros revolucionários, sofredores da periferia de bom coração, o nosso respeito e consideração. Para os invejosos, o zóio grande, os traíres e os falsos, pode dependurar as cabeças de cebola no pescoço, tá ligado? Mas me sangue preparar a macumba pra ver se nos incomoda, pois em nossos ombros só a mão de Deus pesa. Que assim seja, que Deus abençoe os irmãos. Todo respeito e consideração com os parceiros do rap, caçadores da trilha sonora. Sai de mim, coisa ruim, coisa feia, atrasalado. Seu vilão que vem de bonde, comedião, abestado. Eita, sanguessuga, chupa cabra, invejoso, binoquinho do gueto. Só de lula, só de porco, uma pá. Faz feitiço, magia negra, porque não gosta da minha cor. Aí eu te digo que praga de cu, não pega em beija-flor. Zói de tandera, zóiudo, nem chega perto. Então sou miciclope, leva contigo magnetos. Invejinhas, tem olho biônico, tem visão além do alcance. Malvados babacões que nem se destacam nos altos falantes. Remago do olho gordo que passa perna nos negros lobos, Zeus do azar, majestade os invejosos, pé na cova, pé de back, tu vai é bater as botas, fofoquinha, Tony Carlos que só ataca pelas costas, roupa suja se lava em casa, cada macaco no seu galho, cuide de seus problemas, porque o nosso já tá bem cuidado, aí seu olho gordo, vamos brincar de cobra cega, quem cresceu os olhos demais, acaba cega aqui nessa terra, até você dormindo, roncando, tu não é confiável, língua de tamanduá que se considera intocável, quando eu chego perto, os olhos quase caga na roupa, então saiba meu amigo que peixe não morre só pela boca. Fecha o zíper, bocudo, bicudo, falastrão, bocão. Sai de mim, coisa ruim, excelência duplo do zoião. Quanto mais invejo, mais diabo me aparece. Quanto mais eu prego a paz, mais guerra eles querem. Roupa suja se lava em casa, cada macaco no seu galho. Cuide bem dos seus problemas, que o nosso tá bem cuidado. Larga de ser zói, larga de ser invejoso. Pra você vencer não pode ser ambicioso nem orgulhoso. Uma parte de zói maligno não quer a gente vivo. Quem deseja o mal pros outros acaba sendo demolido. Quanto mais eu rezo, mais eu vejo assombração. Os modinhos cu de burro sem informação. Peste em curso, jacatato, pilantra falso. Arrode cabeça de alho pra espantar os mal olhado. Judas traidor, Zé Mané, Zica brava. Sai de mim, sai que sai, vai que vai, só em pedala. Tu diz ser fiel, tu diz ser o certinho. Mas não passa de um vilão que quer dar uma de mocinho. Zói de cobra venenosa, pregador da ilusão. Com esse olhar maligno, tu não me engana não. Nessa batalha eu tô jogando e não é pra perder. Mas o que eu nunca vou fazer, pô, olho gordo em você. Língua de trapo, duas faces que vive cantando de galo. Língua solta, boca grande, seu língua de largato. Malvado, invejoso, jumento, analfabeto. Ambicioso, orgulhoso, cuidado com o martelo. Se eu prego que prega a ilusão, a palavra errada. Se diz evoluir de evolução, tu não tem nada. Nunca guspa no prato que você comeu. Corra atrás dos seus sonhos, deixa eu correr atrás dos meus. Modinha, falador, rimador de metigela. CTS é o trio, vaso ruim que nunca se quebra. Não existe mestre do rap nem primeiro lugar. Sai de baixo que qualquer hora a casa pode desabar. Eu sou cabra do rap, lampião da poesia. Escrivão do gueto, rimador de plantão de noite, noite e dia. Faça chuva, faça sol, nosso corre sempre segue. Aqui a gente corre até debaixo de chuva de canivete. Uma pá de zóio maligno não quer a gente vivo. Quem deseja o mal pros outros acaba sendo demolido. Eu almejo, desejo que as coisas ruins fiquem seguem mudo. Pra nunca mais ter fofoqueiro e muito menos zoiudo. Quanto mais invejo, mais diabo me aparece. Quanto mais eu prego a paz, mais guerra eles querem. Roupa suja se lava em casa, cada macaco no seu galho. Cuide bem dos seus problemas, que o nosso tá bem cuidado. Larga de ser zói, larga de ser invejoso. Pra você vencer não pode ser ambicioso nem orgulhoso. Uma parte de zói maligno não quer a gente vivo. Quem deseja o mal pros outros acaba sendo demolido. Quanto mais invejo, mais diabo me aparece. Quanto mais eu prego a paz, mais guerra eles querem. Roupa suja se lava em casa, cada macaco no seu galho. Cuide bem dos seus problemas, que o nosso tá bem cuidado. Larga de ser zói, larga de ser invejoso. Pra você vencer não pode ser ambicioso nem orgulhoso. Uma parte de zói maligno não quer a gente vivo. Quem deseja o mal pros outros acaba sendo demolido.